Radicional ao pé da letra, escutamos um pouquinho mais o CD Fuga, com o nosso amigo aqui, Tom Custódio da Luz, que está aqui, compositor, lançando o CD. Uma das coisas que eu gosto sempre de trazer quando um compositor é recente, eu gosto de perguntar sobre uma nova escola que de repente está rolando, que é a tal da nova MPB. Né? E o que você pensa sobre isso aí? Você acha que está inserido nesse contexto? Gostaria de estar inserido? Ou não gosta de se conceituar? Acho que tem que fazer os outros fazer isso para você? Pois é. É que esse contexto, ele parece tão não contexto, ele parece tão... Ele não parece um espaço, realmente, delimitado por uma margem. Ele parece, assim, uma... Ele é bem heterogêneo mesmo, ele não parece uma coisa só. Por exemplo, o trabalho do Silva, o trabalho do Marcelo Camelo, o trabalho do Little Joy. Eles têm alguma coisa em comum, mas eu não sei, assim... Eles são bem diversos, de certa forma. Antes havia uma, na década de 70, uma extrema necessidade de padronização, de limites, uhum. e entendimento, que tipo de música você faz, afinal você que tipo de música é, isso ainda tem vestígios ainda, né? Uhum. Vestígios ainda dessa época. Sim. Principalmente no que se diz respeito quando entra no campo da produção musical, né? Uhum. Agora, quando o compositor está fazendo, ele não sei se ele consegue, vou me limitar por esse caminho, ou ele vai compondo e vai abrindo, vai visitando fronteiras, e as pessoas, sim, vão fazendo isso um pouco por eles, né? Tem alguma coisa aqui no seu CD aqui que me remete a um pouquinho também a essa parte underground mais suja. Assim, um pé um pouco mais nos rocks mais urbanos. Sim. Já que tu citou essa parte, assim, que você tem uma certa textura um pouquinho mais de ruído, né? Sim. Isso vem da onde, mais ou menos? Você acha que vem? Isso acho que vem... Acho que vem principalmente da música, porque eu não cheguei a morar em grandes centros. Vem de Strokes, vem de Oasis, vem um pouquinho de Arctic Monkeys, apesar de eu não ouvir muito eles. Los Hermanos até, assim... Você citou Little Joy também brinca. É, o Little um pouquinho, Joy, é, brinca, sim, um pouquinho com essa... Brinca, essa, tem uma distorçãozinha na voz do... Do uma do, distorção. É. Então... Hã? É, do Rodrigo Amarante, né? Tem no Little Joy ele usa a distorção. E vem mais disso, mas vem... Mais de uma vivência o que tu escuta. Do é, que, do mais... Que, do que como uma preferência física. Não que eu tivesse toda essa urbanidade para expressar, porque eu não vivi essa urbanidade com tanta força. Eu vivi só vivi na música, né? Mas assim... E o inglês também? Tem uma canção em inglês, né? Tem, é o Damien, que é esse rock, que é o mais urbano. Assim. E esse rock é na verdade uma brincadeira para você quebrar um pouco a sequência do CD ou para mostrar também o... Que o Tom também tem essa... Também. Faz parte do Tom? Não, faz parte. No começo, quando eu comecei a tocar, eu tocava só rock, na verdade. Eu fazia... Até fazia a letra, porque tinha que fazer a letra. Não podia ter música sem a letra. Mas que eu gostava mesmo de fazer uma música bem, bem Brit Rock, assim, bem Oasis. E, então isso é muito importante pra mim. Essa Damien tem... De certa forma, ela foi uma das primeiras músicas que eu compus na minha vida. Porque ela tem elementos de uma das primeiras músicas que eu compus, eu usei, e usei coisa nova, e fiz um mosaico, assim, um amalgamado de muitas show, coisas. Show, como é que você trabalha essa música? Nessa, eu fiz no, em alguns shows ela de violão, mas no último agora eu fiz ela de guitarra, que fica mais legal, em pé, de guitarra. Porque todas eu faço no violão, sentadinho, né, uma coisa mais intimista. Mas essa precisa levantar, né, essa precisa... E queria também uma quebra legal, né? Sim, é. Uma quebra de ambientação, né? É importante, eu acho. Muda o mundo, né? Também do espetáculo também. Isso. Cria uma certa adrenalina também. Uhum. Joga um pouquinho, né? Total. E esse negócio do show também. A produção do show, como é, quem que organizou? Foi tudo o Raul, não? Ou você disse assim, olha, vamos fazer isso? Vamos fazer... Não, é uma coisa meio colaborativa. Não foi... A ideia da formação do grupo... foi do Raul, que fosse um trio. Enfim, eu não falei, mas é um trio. Sou eu com o violão, um baixista e um baterista. E essa ideia foi do Raul, pra ficar assim uma coisa bem enxugadinha, mas assim com... um controle maior, né? E também é mais econômico e também tem aquela cara assim de... a galera tá fazendo um jazz, assim. São os três jazzistas que estão tocando lá na garagem, uma coisa assim, lá na sala da casa de um deles, assim. Fica menorzinho, melhor. Eu acho melhor, assim. Mas, não sei, me é mais agradável estar com um grupo assim, que dá pra olhar no rosto de todo mundo. Eu gosto disso. Eu sou obrigado a colocar, então, Demian na conversa, pra gente, claro. pra gente poder... Também o pessoal, a gente fica falando, de repente não aparece a canção, fica um vácuo, né? Então vamos escutar pro próximo bloco agora, Demian, né? Isso. Que também faz parte do CD Fuga, de Tom Custódio da Luz. Daqui a pouco, ao pé da letra, volta já já. Acabamos de escutar Tom Custódio da Luz, mais uma faixa do CD Fuga, foi Demian. Projetos futuros já tem na cabeça? Tenho alguns projetos futuros. Tenho o projeto do segundo CD, né? Apesar de que o segundo CD é só realmente um... tá no berço, uma coisa, hein? Que eu gosto de pensar só. Tá, não, tá na incubadora, hein? Tá na incubadora. Não tô fazendo nada pra ele acontecer por enquanto. Porque acabei de lançar o primeiro, né? Uhum. Tem projeto de conseguir show, assim, lá em Rio, São Paulo. Principalmente São Paulo. Projeto de investir principalmente lá. Tem uma assessoria de imprensa lá em São Paulo que tá divulgando o trabalho lá. Em São Paulo mesmo, na verdade no Brasil todo, mas eles são de lá, então eles fazem o trabalho mais lá. Uhum. Então, são já esses... Tá com esse carinho lá, estão vendendo o tom lá. Então, legal. Inclusive, o CD chegou, o primeiro lugar em que o CD chegou foi lá em São Paulo, foi na Livraria Cultura lá de São Paulo. Ah, tá. Isso é um foco importante. E daí pega mais ou menos um público que tem essa predisposição, né? De ser um pouco mais... um pessoal que lê um pouco mais, né? Então, as letras são rebuscadas, tem bastante texto, né? Uhum. É uma coisa interessante. A livraria... Pocket Show. Eu fiz... É interessante o formato? Ah, é interessante, porque eu acho que não é um show assim que chama muito público. É um show que chama um público que eu acho que tá bem afim de ver, mas que não é muito extenso. Então o Pocket Show eu acho que é bem legal de fazer. Um teatrinho menor, um auditório, quem sabe. Mas se eu chegasse a ensaiar, assim, tipo assim, entrevistas? Não. No máximo a pessoa me passou o roteiro, aí eu sabia mais ou menos o que a pessoa ia perguntar, mas ensaiar não. Ou de repente pensar assim, eu preciso falar de uma coisa. Mas de lembrar como um tópico, sim. Aí eu lembro que no final da entrevista tem que falar, porque vai sair sei lá o que. O CD vai ser lançado na internet, então tem que falar. Tá. E uma coisa que você gostaria de falar sobre o teu trabalho, que você pensou, eu queria falar sobre isso e não consegui. Tá todo mundo bem, então, né? Opa, a mídia tá show de bola, todo mundo tá pescando, tá conseguindo pescar o... Aliás, tu gosta de falar sobre o teu trabalho? Tu gosta de revelar algumas coisas do CD ou tu deixa? Eu gosto. Eu não gosto quando a pessoa pergunta o que quer dizer essa letra. Essas coisas assim. Tu roubou a minha próxima pergunta. Seria aquela que tu não gosta que as pessoas façam e as pessoas fazem. Não gosto disso, é sacanagem. Também acho. Tipo, o que quer dizer esse filme? Como assim ver o filme? O filme é o que ele quer dizer. Putz. É uma pergunta difícil pra todo mundo. É difícil ser tão custado da luz, Essa pergunta bem Marília Gabriela, assim. Bem legal. E falando nisso, vamos escutar mais uma vez aqui um ao vivo. Vamos. Finaleira aqui. Nós vamos encerrando o programa aqui com o Tom Custódio. E a gente escuta mais um som ao vivo. Qual que é agora que vem? É Polipolar, que é a segunda edição. Polipolar. E na semana que vem a gente volta com mais um Ao Pé da Letra, aqui na Rádio Sarau. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê semana que vem. Valeu, muito obrigado também. Eu que agradeço, agradeço o convite. Espero que vocês voltem aqui, né, na próxima oportunidade, no segundo ou um novo trabalho. Aham, adoraria. Beleza? Muito obrigado. Obrigado. Apertar quebrar meus laços. Se vem junto hóstias canto, vômito de Ogum, pra poder ser um. Virulências mil e eu danço, som do meu ignoto canto, linda num showroom. Se eu não corto o boom, aí tanto faz plebe ou rei. Eu sou não sei, eu sou ninguém. É vírus grana, é merda só. De panterice eu vou melhor. Eu gingo prantos. Cor silêncio, vem que eu monto. Caí em Hollywood, desprosei o sul, que é do meu feitio os tantos, de luz branca mais meu quarto. Se eu fosse um blue, eu seria azul. Os meus pezinhos mancos, pai, me vem que o dia assim não vai. Por que é que eu vim parar aqui? Até de aqui já sou capaz. Me beija um beijo e logo espelho, é bom demais. Vida me apraz, mundo é meu súdito, porque o mais sagaz dos pensamentos é meus ais, e os meus olhos são o cais de todo olho desejoso vivaz. O sol de todos me é fugaz, mas se reverbera minha voz, nós somos um. Já que aqui nas redondezas, enfim, vigora a calma, som de pretensão cai no meu colchão. Brindemos a anistia com tudo que me alivia. Chão fiques aquém do meu rumo. Yeah, man.